angústia, que maravilha! Deu um lençol no mau humor, que é isso? Aires tá cheio de demônios, não é problema pra ele! Invadiu, driblou, morte, vai marcar, né?